boa noite, qual pátio destino? O pátio 3, entendeu? E vou deixar um passageiro lá e vou seguir pra aeroestar. Gente, mantenha a linha do litoral, ajuste no 015, reporte na vertical do farol de Itapuã para prosseguir para o pátio 3. Mata do plano. Decolagem da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da El, Lisa, Bridge, o transponder é o 5403 e controle aéreo 1-0-8. Autorizando Galeão 380 nível pela Upper Zulu 1-0 após SMAP conforme a rota. Saída da El, Lisa, Bridge, Nicola do 1-0, curva à direita, o transponder é 5403 e o controle 1208, da 3137. Tecla ativa em pronto, pushback, acionamento 18, 31137, já tem. Camará para puxar acionamento, 3137. Boa noite, objeto 6728. Desça para 2000 pés, que nem a Delma 095, vai direto Duna. Boa, direto Duna, desça 2000 pés, vou dar uma aqui. Ele está autorizado a aproximar direto pelo pátio aí da. Quando passar o pátio, pode fazer uma base pela esquerda aí para pouso o pátio 3 e chame no solo. Vento no 20 graus, 8 graus, Charlie. Tá, ligado. Charlie, Charlie. O Jota Charlie 6, chame para o táxi até o Patinho. Ok, tem um ônibus aqui, não tem? Confirme. O ônibus é para Aero. Normalmente eles têm uma equipe de apoio aí, ok? Mas a gente vai informar eles aqui. Ok, obrigado. Salo é o Gol 1885. É, por gentileza, a gente viu um cachorro solto aqui no pátio, ele está bem embaixo da parte fixa do Singer 9. Vamos chamar em frego aqui, só um instantinho, obrigado. Bem retificando aí, é um gato branco. Beleza, gato branco. Salvador, Gol no meio, 1-3. Chamando Salvador, prossiga. É o Gol número 3, autorização Brasília 360, CNX do ATI. Gente, Brasília no Gol número 3, informação em uniforme, altitude 1015. Já temos a aprovação do nível de voo 360, é o número 1 para cópia, só um instante, por gentileza. Boa noite, Alex Reisson, Centro Recife, 12545, Alterne, 12685. Cadê a presença, está autorizado já direto aí, sobrevoo cabeceira 10, metade da 17 para Aerostar. Claro. É o Gonçalves, Berga, o Félix. Manda para você também. Ok, você também. Salvador, 3137 na 8, puxe acionamento. Reporte para iniciar o táxi, 3137. Camará para o táxi, 3137. Sim, Charlie, tudo bem, Charlie, boa noite. Prota 2000 ou 3000 com curva direita, arbora eleva. 308 controle, 1895 a torre e 54 no 7 da torre. Correto, chama um ponto de espectramento, monumento, né? Chama lá. Boa noite, Azul 4070, desça para 2000 pés, que me dá uma 015, vai direto do Dona. Desça 2000, boa, Dona, Azul 4070. 137, 135 a bordo, Campinas 1349, próximo táxi. 34935, Campinas. Táxi autorizado, à esquerda, contornando todo o terminal de passageiros, na sequência de sair do pátio, última direita, via Índia. Ponto de espera pronto, mantém, chame por 1895, o altímetro agora é 1015, no 015, tem a boa viagem, TAM 3137. Autorizado, táxi contornando o pátio, ingressando pela última via Índia, no ponto de espera torre, 518, 95, no ponto de espera, TAM 3137. autorizado em LS 6728. Quadro 6728, complexo final, cima torre, 1895. 1895? Afirma. Obrigado. Torre Webjet 6728, boa noite, uma milha do externo. 7728, ciente, cheque o trem autorizado pouso. Vento 120 graus, 8 nós, pista 10. Checará, 728 em nível pouso. Não, vai estar travado, 6728. Vira pouso, 5728, vento pouso, 6728, vento 120 graus, 8 nós. Seria o pouso, 7728. Aliar e manter o 3137. Aliar e manter na 10, está 3137. O 6728, solo aos 232, direito, 29 chão. 29, obrigado. Livre de decolar, vento 120 graus, 8 nós. Livre de decolagem da 10, está 3137. 6728, está atualizado Alfa Juliet, 41 portão 4. Alfa Juliet, portão 4, AB, 6728, obrigado. Azul 4070, autorizado sinal LS, porta blindada. Confia, senhor, 4070, senhor. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Azul 4070. Com 34, controle 208. Anda 0, decimal 8, tá 337, boa. Controle Salvador, tá 3137, da El 1500. Tá 3137, contato radar, se para o nível 320, beleza. 380 na proa de Leda, Santa 3, zona 37. To Guarulhos, flight level 360. I have your ITC clearance, ready to copy. Ready to copy, go ahead. You clear to Guarulhos, flight level 360 via bridge position, then up Zulu 16 after the cross runway 10. Maintain heading to pass 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn right to perform dial departure, and then Lida. After Lida, direct to bridge position. Salvador control frequency 120.8. Salvador tower 118.95 and squawk 5425. Clear flight level 360 as filed to Guarulhos bridge, then upper Zulu 16. Take off runway 10, dial departure Leda, then direct to bridge. Departure control 120.8, squawk 5425, go 1885. Your readback is correct, coming red for push and start. Red for push and start, go 1885. Salvador, um toque de nave do TAN 3137 voa pro de Potiba. Aguarde, TAN 3137. Aguarde. Estabilizado o localizador no 04070, Luzão. Azul 4070, complete, sinal chame torre 11895. 1895, azul 4070, boa noite. Estou em Salvador, boa noite, azul 4070, uma milha e meia para o externo Lisboa, 110. 6470, cheque trem de pouso, vento 120 graus, 89, pista 10. Baixa travado 4070. Mancha 13325. 13325, Recife, TAN 3137, obrigado, boa noite. Boa noite.